Jerusalém que eu evangelista vi. A minha igreja levemente vai gozar toda delícia que existe no porvir. A minha igreja brevemente vai gozar todas as delícias que existem por ti. Vou fazer uma grande chegada da igreja que lutou por muitos anos e venceu todas as peleias. Muitos irão receber uma coroa de glória e terão seus nomes escritos no meu livro de memória. Já está pronta a grande porta do arqueiro, onde todos meus herdeiros estarão